quero mais. Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. O lance nela ontem hoje ligou querendo mais. Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Demais, porque a nossa gás, a gente satisfaz. Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. Mas ela assim que prazer, tá ligada que ela se contrai. O macete até deixar com o gostinho de quero mais. Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. Eu lance nela ontem, hoje ligou querendo mais. Para danadinha no contatinho do pai. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Fica na boa, fica na boa, fica na boa, eu acho que eu vou lá. Paredão Atrevido, a Carretinha Show chegou! DJ Paulinho da Adidas Produções. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Fica na boa, fica na boa, fica na boa, eu acho que eu vou lá. A diferença, e você sabe disso. Ao som da carretinha Paredão Atrevido, tocando o que você gosta de ouvir. Pega o sax e vem mexendo o pé.

do you bitch like that? Corre la carroça, baby. Sure they say you're wicked like that. We live like a war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in, tonight we'll let it all go free. Give me the thing, I'm in the rockin' at the dance. Give me the thing, I'm in the rockin' at the dance. Now she don't got a step in at the dance. Give me the thing, I'm in the rock, drop, drop, drop. Give me the thing, I'm in the rockin' at the dance. Give me the thing, I'm in the rockin' at the dance. Now she don't got a step in at the dance. Aqui é o Vlad e eu estou fechadaço com a carretinha Paredão Atrevido. Carretinha Paredão Atrevido. Não somos a maior, mas estamos entre as melhores. Here we go, not long ago, when you walk on the sidewalk. Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Fire gun.

gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação da sua moça, ele me enganou. Aluguei uma casa pra 20 pessoas, chamei só as top, uma casinha boa. É na beira da praia, só entra convidado, o paredão tocando, avião arregaçado. Tem bebida chegando e o freezer ainda tá cheio, enchendo e derramando. Arrepia meu paredão atrevido, bota pra cima! Tá todo mundo virado, o sol tá pegando fogo, mas ninguém tá preocupado. E vamos tomar banho de mar.